final foi muito triste, só nos resta lamentar. Ha, por que será que você partiu tão cedo? Lembranças de você, mãe, eu nunca esqueço. Como é triste, dá vontade de chorar. Eu oro pro meu Deus, eu peço pra você voltar. Eu sei que é difícil, terrível até demais. Você já foi embora, agora pra mim tanto faz. Minha vida já não tem o mesmo significado. Morri junto à senhora, contigo fui sepultado. A saudade é presente, aperta o coração. As lembranças são recentes, promove a emoção. Tive um sonho com você, você vinha me falar. Me dizia que um dia nós iríamos se encontrar. Você estava tão bonita, não dava pra esquecer. Onde quer que você esteja, mãe, eu oro por você. Eu oro por você. Daria minha vida, ou seja, tudo por você. Lembranças vêm na mente, recordações antigas do tempo em que a gente era feliz. Eu não sabia como é triste a fatalidade. Infelizmente a vida não é pra eternidade. Eu disse tudo se acaba, tudo tem um fim. A morte não escolhe quem deverá partir. Eu sinto a sua falta, eu sinto o seu amor. Eu sinto no meu peito uma forte e intensa dor. Dor de quem perdeu uma pessoa tão querida. Amarga como um fel, dói como uma ferida. Que nunca cicatriza, não desaparece. Insiste, persiste, no meu peito prevalece. O sentimento é comovente, é de verdade. Quando eu penso em você, bate a saudade. Que traduz em lágrimas todo o meu tormento. Que faz a saudade transformar em sofrimento. Desse jeito eu não aguento viver longe de você. Onde quer que você esteja, mãe, eu oro por você. Fazer uma faculdade, ser um cara respeitado. Me lembro dos conselhos que você me falava. A vida vale muito, mas pra uns não vale nada. Espero que esteja feliz aí em cima, junto com Jesus iluminando a minha vida. Eu vou seguir em frente, eu tenho forças pra lutar. Orando por você, tenha certeza eu vou estar. Se você não valoriza a mãe que você tem, ela vai morrer um dia e você vai chorar também. Mas antes que aconteça essa infelicidade, ame sua mãe, seja filho de verdade. Então pense bem e nunca queira ser melhor do que aquela que no mundo pôs você.